te ver. Meu coração pulsou e teu amor me envolveu. A tua voz ouvi e disse: eis-me aqui. O que importa agora é a confiança que depositou em mim. Eis-me aqui, Senhor, a tua ordem vou cumprir. Levar as boas novas a todas as nações. Eu sou o que a Bíblia diz, carrego o teu chamado em mim. A tua voz do corpo não podemos ficar parados, é um alerta, veja. Nós estamos acomodados, como cumpriremos o índice? Continuamos sentados, não foi pra isso que todos nós fomos chamados. Vamos encarar nosso dilema de frente. A gente é que tá distante, mas eles são nossa gente. Jesus não veio pelo são, mas sim pelo doente. O problema também é seu irmão, portanto não se ausente. Eis-me aqui, Senhor.